Comandante Aéreo 36749, retornando. Prossiga. Beleza, o frequente foi passado ao centro 2 com ONU, foi negativo o contato, poderia confirmar a alternativa? 13325. 325, obrigado. Bom dia, Salvador, F10-5717, está passando 090, Adael Leda. Fizemos 5 chamadas, descobrimos depois aqui um problema no nosso transmissor. Contato radar, cruzando 097 a 8 milhas sul de Salvador, subo 34057 no 7. 7 para 340, obrigado. Caro Santos, 5898, 127-1345, Galeão, Oceana. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera da 10 para a decolagem. Tá, ponto de espera da 10, o 98. Pista 3201. 3201, torre 198, decimal 6. 186, 3201. 3201, ILS, pista no zero, baixado, travado, visual com carro. Está 3201, bom dia, avistado, está autorizado o pouso na 10, o altímetro no 0, 1 no 3 e o vento é 340 graus com 2 nós. Ajustado no 0, 1 no 3 e autorizado o pouso, pista no 0, está 3201. Solo Salvador, Alfa Yankee Echo, bom dia. Bom dia, prossiga. Alvin Aquiex solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal Guerum. Autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso no principal. Sente, obrigado. Na escuta do Whisky, Juliet Whisky. Whisky, Juliet Whisky, aguarde. 5098, no ponto de espera, pronto visual com tráfego na costa. Faz o tanque, pousa ali e mantém o web 5098. Uno no solo aos 19, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Taxi e Juliette. Ao livrar, prossegue via Alfa, chamando da Juliette, tá 3201. Webjet Whisky, Juliette Whisky, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está livre a iniciar no pátio 3, chama para ingresso no principal. Sente. Alinhado, pronto, 98. 5898, tá livre decolagem da 10, vento é de 310 graus com 2 nós. Iniciado, 98. Web 5898 decolou de Salvador aos 21, controle em 1980, bom voo e bom dia. Obrigado, bom serviço, bom dia, 5898, chamarei controle. Está 3201, está autorizado seu ingresso via Juliette para o portão 09. Autorizado Juliette, portão 09, está 3201. Subindo, 340 Webjet 5898. Observe a aeronave da TAM passando à sua frente agora, em instantes aí. Assim que ele estiver liberado, está autorizado seu ingresso. Reporte ao término, Alfa e Aqueco. Gente, obrigado. Aí pode dar cancelamento na 10, 50 luz da web. 8008, atento aeronave da TAM estacionando no portão 9. Está autorizado seu puxo de acionamento, chame para o táxi. Que legal, no 013. Fica atento, visual com a aeronave, vai sair e chamar para o táxi. Boa tarde. Salvador, o gol 804, informação Foxtrot. Gol 804, desça para 2 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 3. 2 mil pés, 3, 804. Juliette Whisky, pronto para o ingresso. Whisky, Juliette Whisky, ingresse e reporte ao tempo do reboque no portão 3. Sente-se. Para o taxidão, gente, 5808 com 1900, 4 horas, operando do Galeão. Uma centena a bordo, 4 horas e Galeão. Tá livre o táxi via Juliette, perdão, via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Chame pronto para a decolagem, web 5808. Chama pronto para a espera, via 5808. Gente, bom dia, Alfa e Aqueco. Esteja atento apenas à aeronave da companhia que está terminando o reboque aqui no setor norte do Pátio 1, ok? Vai ficar atento, 5808, graças pela informação. Alterna 13325. WebJet 5898, chamarei o 125, 1 alterna 13325, bom serviço, bom dia. Bom dia. 795, boa noite. 715, bom dia, sendo identificação, desça para 2000 pés, chegada bons, ajuste no 0 no 3. 2000 pés, no 0 no 3, tá bom, bom, no 7 no 5. Espera da 1-0-78. 508, estou autorizado a linha decolada 1-0, o vento é 300 graus, 4 nós. A linha decolada 1-0, 58. Whisky, Leite, Whisky, aí é sinalizado. Gente, bom dia. Bom dia. Gol 995, autorizado LS. É autorizado, Gol 995, obrigado. Presidente, tem a rolagem 58. Presidente. Decolou de Salvador aos 3-2, controle 19-8, bom voo, bom dia. 19-8, obrigado, boa. Salvador, bom dia, objeto 5808, decolado na sua escuta. Objeto 5808, contato radar, suba ao 340. 340, quando possível, direto, Eval ou Fito. Objeto 5808, ao cruzar 5000, autorizado direto ao Fito. Cruzar 5000 direto ao Fito, grato 5808. Finalizou o gol no 995. Gol 995, chame a torre 118, decimal 6. 6, obrigado. Gol 804, autorizado ELS. Autorizado ELS, 804, posicionar estabilizado. Salvador, gol 995. 995, bom dia, avistado na final da 1-0. O vento é variável com 3 nós, QNH 1-0, 1-3, autorizado pouso na 10. Tudo pouso na 1-0, voo na 9, 95, baixar travado. No 995, no solo aos 37, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette ao portão 07. Alfa, Juliette para o 07, no 995. Bom, 804, está interceptando o localizador, avistamos. 804, chame a torre 118, decimal 6. 86. O objeto 5808, chame centro Recife, 1288, alterno 260. 28260, obrigado, Luan. 804, localizador, avistamos. 804, bom dia, reporte passando externo, baixado travado. Atrás, externo, baixado travado, baixado travado. Estabilizado, Gol 804, é mais checado. No 804, está autorizado pouso na 10, o vento é norte com 3 nós, que negar no 0 no 3. Mais 3 nós, 3, 804. Salvador, 3171, a informação vigente é hotel, troque para 121 decimal 9 para cota, por gentileza. 219 para cota, a informação, perdão, é a Golf, ok?